Saiu com tudo aí, que voz linda. Obrigado mesmo pela audiência, hein? Sintonizada, Dona Irene, um beijão pra você e toda a família. Obrigado mesmo aí do Rafael Marques e GG, programa Duplo Agito de Petrolina para o mundo inteiro, produção. Obrigado também ao Paulinho aí da Ola de Juazeiro, a galera de Curaçá, todo mundo ligado no programa Duplo Agito. O Anderson da Manga, a Gleice aí, o Anderson Filho, toda a família, hein? No Jardim Maravilha, Petrolina. Obrigado aí ao Joelson, a Guiada Contabilidade, Avenida das Nações, Petrolina. Também a Maria Marta Chaves. É no Gessino Coelho, Centro Petrolina. A Geilson da Dom Vital. Obrigado aí o Bruno também, no Centro de Petrolina. Que audiência, hein? Amanda Boutique, na Rua Souza Júnior. Obrigado aí pela audiência. Na Guararapes aí, o Renan. Gente, estourou, hein? Obrigado, muita gente aí mandando mensagem. Gente, maravilha de Petrolina para o mundo inteiro. Esse é o programa Duplo Agito, hein? Vem aí sua nova loja de materiais elétrico e energia solar. Eu falei da GLX. Obrigado, Leônidas. Ele está sintonizado aí no programa. Toda a equipe aí da GLX. A loja tá ficando linda, gente. Se prepara aí. A gente vai estar lá a partir das 15 horas. Eu e a Débora, eu e o programa Duplo Agito, a Débora Vitória também vai estar lá. Na Mário Rodrigues Coelho, Cláudio Marcegano, Petrolina, número 1000, nesse mesmo Leônidas. A produção mandou aqui, então se prepara aí, galera. Todo mundo convidado aí para a inauguração aí da GLX, hein? Mário Rodrigues Coelho, número 1000, Leônidas, estourou GG! Muita loucura, né? Muita loucura, muita loucura. Que coisa maravilhosa. Programa líder, líder, líder, líder. Audiência é pela Sertão FM. Programa Duplo Agito. Já quero parabenizar aqui, ó, de primeira mão, ao nosso parceiro, nosso médico, Dr. Marcos e Bruna, nossa querida amiga Bruna, que trabalha com GG lá na Saúde em Dormentes. Estou vendo aqui no Instagram da nossa prefeita Corrinha de Omar, ela que teve um menino, né? Teve menino esses dois dias. Parabéns, que essa criança venha trazer muita felicidade para vocês. Vocês que são um casal lindo. Bruna e Dr. Marcos, um grande abraço do Gil Gomes e de toda a família que faz parte da Saúde aí do Emute. Ela que é minha chefe lá em Dormente. Parabéns, lindo menino. Uma menina, né? Grande abraço para vocês. Olha só, para você que tá em casa, tá no trabalho, liga, participa do nosso programa. Quer participar do apoio cultural? Entre em contato com o Rafael Marques, que ele vai até você e faz aquele precinho que cabe no seu bolso, né? É verdade, cabe no seu bolso. É um abraço, também quero já mandar um abraço pro amigo Gabriel, doutor Gabriel tá na sintonia, obrigado pelo carinho da audiência, lá em Dormentes, Pernambuco. A Galzinha, rainha dos baixinhos, falou que você não mandou o beijo dela, não. Galzinha, querida, beijinho à rainha dos baixinhos, aí sintonizada no programa Duplo Agito lá em Dormentes. Obrigado, vou estar aí na Caprichou, hein, garota. Obrigado aí também. Com certeza. A Maria Macedo, todo mundo aí sintonizado no programa Duplo Agito. Que audiência, gente, maravilha. Audiência, audiência fechada. No Japão, nos Estados Unidos, no João de Deus, em Dormentes, Santa Filomena. É isso mesmo. Rodelas Bahia, tá o Rabelo aí sintonizado aí. Toda a galera lá de Rodelas Bahia. Obrigado aí, o Rabelo. Rabelo que é cantor, né? Rabelo, garoto, manda áudio que ainda dá tempo aí pra produção. Maravilha. Audiência, audiência fechadíssima. Já mandou um abraço também pra dona Francinete, que não trouxe o café hoje e nem o chá do Rafael. Deixou o Rafael sem nada. Chupando o dedo, né, dona Francinete? Depois que ela arranjou esse boyzinho, meu amigo, o negócio mudou. Quando foi, rapaz? Ah, hoje não chega chá, hoje não chega pão, hoje não chega tapioca, hoje não tem nada. Hoje a Francinete se trancou ali no, na sala do outro estúdio, ali não sai nada hoje. Aí. Depois o boyzinho aí, impressionante. Vamos ouvir uma música e nós voltamos já já pra poder se despedir? Já já a gente volta, vamos lá. Chegando pra você, a Mala Sem Alça. Pra falar de amor pra você que tá apaixonado, pra você que não está apaixonado. Ame a si primeiro antes dos outros, tá certo? Eu volto já já com o Rafael. Queriam menos ter alguém pra conversar, dizer que não tô bem. Tantas vezes tentei amar, o teu amor não tá. Diz pelo menos Deus onde ela está, bem salva dessa dor. Não sou feliz sem ela pra amar, e onde eu vou levo esse amor? Gente, maravilha, hein? Chegando no finalzinho do programa Dupla Agito com GG Capel Max. Aí você ouviu Mala Sem Alça, Aquele Amor. Gente, maravilha. Eu vou ficando por aqui. Eu, Rafael Max, um beijão pra você. Pela audiência, pela paciência. Obrigado, Ronaldo, aí no bairro atrás da banca. O Ronaldo, o Erclay, Dona Júlia aí, toda a equipe aí do bairro atrás da banca. A Cecília, também a Vívia. Obrigado, aí Solidete, chegando no finalzinho do programa. Vou pegando aí minha moto e se preparando, porque eu vou correndo pra Total Motos fazer a manutenção. Obrigado mesmo pela audiência aí. Passando e já mandando um beijinho pra você em todo lugar que eu passar. Obrigado mesmo. Sábado que vem tem mais programa Dupla Agito com GG Rafael Marques. Obrigado. Beijão. Show. Muito bem. Finalizando mais uma mega edição do programa Dupla Agito. Eu vou ficando por aqui, se Deus permitir, se ele vai permitir, em nome de Jesus, sábado que vem estarei de volta com esse cara xarope que é o Rafael Max. Um beijo no coração de cada um de vocês, sinta-se abraçado pelo GG, aonde você estiver, vocês moram no nosso coração. Tchau, tchau, agora faltando um minutinho para as 10, tchau, tchau, né, Rafa, quer falar mais do que, Rafa? Ela que chegou agora, a Solidete. Fala. Aí, eu voltei, Solidete, pra mandar um beijão pra você, aí, Solidete, aí. A Iracema, no centro de Petrolina, obrigado mesmo, chegando no finalzinho do programa. Gente, eu falei, vou pegar minha moto porque eu vou fazer a manutenção mesmo, então, passando pelas principais ruas de Petrolina, vou mandar um beijo pra você. Tchau, até sábado que vem, galera! 88,3! Sertão FM, Petrolina, Pernambuco. Programa Dupla Agito. Não fique triste, o programa Dupla Agito acabou. Volta no próximo sábado, na Sertão FM. Você acabou de ouvir mais um programa com a marca Rádio Sertão FM de Petrolina. Obrigado. Continue acompanhando a nossa programação. ZYR 755, Rádio Sertão FM, Petrolina, Pernambuco. 24 horas no ar, de Petrolina para o mundo. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, cobrindo o espelho com pano pra não atrair raio em dia de chuva e sempre junto de você, aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma história inédita com ele, Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio. Vamos falar também, ainda hoje, vamos fazer um protesto, sim, mais um, pois é, eita programa pra falar mal das coisas. Vamos falar mal do prato raso, o pior tipo de prato que tem, beleza mil, mas funcionalidade zero, e você bem sabe que eu não lhe prometi o mar de rosas. Não, você bem sabe que tem também o melhor da música, os pedidos do povo e a sua mensagem no nosso Bodega Zap, que é este aqui. DDD 89 999927. 22. Obrigado, Mr. Abraham. A locução, roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Di Assis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Hoje eu quero fazer um teste com você de casa. Mentalize agora a sua senha do celular. Mentalizou? Beleza, não diga pra ninguém, é só mentalizar, pensar. Maravilha. Agora, tenta lembrar a sua senha do e-mail. Conseguiu? Show, não me diga, é só pra saber se você lembra. Agora, tenta lembrar a senha do seu Instagram, você lembra? Maravilha. E a do app de transporte, conseguiu lembrar também? Olha aí que beleza. Agora, faz o seguinte, tenta lembrar em que dia você se apaixonou pela primeira vez. Tenta lembrar o dia do seu primeiro dente arrancado. E a hora em que você disse sim no altar. Lembra que horas eram? Não lembra, né? Moral da história. Quanto mais a gente se importar com nós mesmos e nossas vivências, menor é o risco da gente virar um ser automático, um robô de carne e osso. Mas pode ser também. Não é preciso memorizar toda e qualquer senha que você tenha. Anota tudo no papel e deixa no lugar seguro. Ah, e se você lembrar da senha do seu banco, aproveita e me faz um pix de 30 contos. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. Só se fala em outra coisa. Muito bem, começando a nossa Bodega do Maguila, mas não sem antes saudar as nossas mais novas rádios parceiras da rede Bodega Sat, a pior rede de rádios do Brasil, mas sempre com as melhores emissoras, mais de 250 rádios no Brasil e em mais 4 países, e estão chegando mais, deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos amigos de Colônia Leopoldina em Alagoas, que passa a nos acompanhar pela Colônia FM 104,9, abraço Williams, toda a equipe aí da Colônia FM. Obrigado aí pela confiança, pela parceria. E um abraço ainda mais do que especial à galera de Colinas Maranhão, que passa a nos acompanhar pela Cidade FM 103,1. Já estreamos aí na semana passada, agora estamos em definitivo. Abraço meu patrão Maurício, todo o pessoal de Colinas, de Colônia Leopoldina, de qualquer ponto do Brasil e do mundo. Pode participar do nosso programa, sim, pelo Bodega Zap, que é este aqui, anote. DDD 89 999927022. Maravilha. Maravilha, então vamos da parte musical do nosso programa, porque música é o que o povo gosta de ouvir. Eu vou começar com essa, Ismael Carlos, Vou Dar Uma. Meu Deus. Não vá pensar besteira, é uma volta, dar uma volta. Que beleza, depois eu trago Carlos André, Na Estrada do Amor, e fechando, Desejo de Bebida. Com 3 minutos, 3 carimbadas, começando muito bem a ameaçar o nosso bodega do Maguila. Aumente o volume e vem curtir com a gente. Mas hoje à noite eu vou dar uma volta com você. Nem que chova canivete, hoje à noite eu vou dar uma volta com você. Mas hoje à noite eu vou dar uma volta com você. Nem que chova canivete, hoje à noite eu vou dar uma volta com você. Você tá afim de mim, isso eu já percebi. Eu tô afim de você, e como tô. Se eu quero e você quer, entre um homem e uma mulher, tudo pode acontecer, até amor. Chega de tanto esperar, hoje a gente arrebenta a boca do balão. Ninguém é feito de ferro, nosso peito não aguenta tanto fogo da paixão. Mas hoje à noite eu vou dar uma, eu vou mesmo, uma volta com você. Eu vou, você deixa, tem que chover canivete, hoje à noite eu vou dar uma. Hoje à noite eu vou dar uma. Você quer, você quer? Uma volta com você. Deixa, deixa. Vem que chova canivete. Hoje à noite eu vou dar uma. Uma volta com você. Você tá afim de mim, isso eu já percebi. Eu tô afim de você, e como tô. Se eu quero e você quer, entre um homem e uma mulher, tudo pode acontecer, vai ser bom demais. Chega de tanto esperar, hoje a gente arrebenta a boca do balão, só nós dois. Ninguém é feito de ferro, nosso peito não aguenta tanto fogo da paixão. Mas hoje à noite eu vou dar um. Uma volta com você, eu vou, um amor. Nem que chova canivete, hoje à noite eu vou dar uma volta com você. Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Você pode fingir que gosta de mim, não vou desistir de você. Você me atiçou, mexeu comigo. Vou te dar castigo, meu bem, porque você beijou na minha boca e me deixou assim, na estrada do amor que começa, mas não tem fim. Você beijou na minha boca e me deixou assim, na estrada do amor que começa, mas não tem fim. Eu sei que é ilusão querer quem não me quer, mas o meu coração está de pé. Eu vou aproveitar o fingimento teu pra poder realizar o sonho meu, que é beijar na tua boca e te deixar assim, na estrada do amor que começa, mas não tem. Que é beijar na tua boca e te deixar assim, na estrada do amor que começa, mas não tem. Bodega. Você pode fingir que gosta de mim, que eu não vou desistir de você. Você me atiçou, mexeu comigo. Vou te dar castigo, meu bem, porque você beijou na minha boca e me deixou assim, na estrada do amor que começa, mas não tem fim. Você beijou na minha boca e me deixou assim, na estrada do amor que começa, mas não tem fim. Eu sei que é ilusão quem não me quer, mas o meu coração está de pé. Eu vou aproveitar o fingimento teu pra poder realizar o sonho meu, que é beijar na tua boca e te deixar assim na estrada do amor que começa, mas não tem. E é beijar na tua boca e te deixar assim na estrada do amor que começa, mas não tem fim. E é beijar na tua boca e te deixar assim na estrada do amor que começa, mas não tem fim. E é beijar na tua boca e te deixar assim na estrada do amor que começa, mas não tem fim. Você beijou na minha boca e me deixou assim. O que já foi sucesso um dia, a Bodega do Maguila desenterra pra você. Desejo de menina. Quando te conheci, eu senti a paixão tomando conta do meu corpo. Não foi difícil pra descobrir e você era o amor que eu buscava pra mim. Eu não consigo dormir, em nada sinto prazer, pois tudo que olho me lembra você. É tanto amor que parece que vai me sufocar. A vontade é tanta, é louca pra te amar. Desejo de menina. Desejo de menina. Contarei os minutos. Essa aqui eu ofereço para nossa ouvinte Anne Camille, Teresina Piauí, ouve sempre a gente pela FM Verona, uma fanzaça do Desejo de Menina. Antes eu toquei Carlos André na Estrada do Amor e abrindo a sequência, Ismael Carlos Vou Dar Uma. É a nossa Bodega do Maguila, sempre com o melhor da música. E você pode participar também, manda tua mensagem, manda teu áudio, até 30 segundos. Eu quero saber de onde é que você tá ouvindo a gente, por qual rádio. Pode mandar um abraço para mãe, pai, irmão, gato, cachorro, cobra, papagaio, enfim, faz o que você quiser, o espaço é seu e o nosso zap é este. DDD 89 99992 7022. Muito bem, porque agora vem chegando ele mesmo, o maior contador de lorotas do rádio, e hoje ele traz uma história que tem tudo a ver com o nosso contexto atual, né? Muitos golpes rolando por aí, muita gente sendo feita de trouxa, e ele vai contar aí a história da TV de R$7. tem como dar certo uma TV de 7 reais? Você compraria uma TV por 7 reais? Por favor, não me diga que sim, tá? Você vai entender por quê depois que eu ver essa história. Então vem chegando aí, Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio, na sua Bodega do Maguila. Agora, na Bodega do Maguila, Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ouçam essa história impressionante de um senhor que tomou um golpe através da internet. Há um velho ditado que diz: todo dia sai de casa um malandro e um otário. Quando os dois se encontram, sai negócio. E com a efusão dos celulares e das redes sociais, não é mais preciso sair de casa para que alguém seja feito de otário. Não é difícil encontrar na internet anúncios que prometem mundos e fundos, remédio que cura calvície, vitamina para crescer o braulio, pílula que cura o câncer, ar-condicionado que cola na parede sozinho. Mesmo sendo farsa, muita gente acaba caindo nesses golpes. Mas um deles acabou ultrapassando todos os limites do aceitável. Seu sóstenes era um senhor aposentado do interior de Mato Grosso. Um dia, mexendo em seus grupos de Zap e do Facebook, aparece um anúncio tentador para ele. Uma oferta de Smart TV por apenas R$7. R$7. A TV prometia pegar tudo. Sinal digital, YouTube, Netflix, Onda Curta, Starlink, Poltergeist. Como seu sóstenes era o senhor que gostava de uma boa barganha, ele não suspeitou de nada. Ao clicar no site da oferta, que tinha um sugestivo nome de TV de R$7 quase de graça não é golpe.com, seu sóstenes viu um chinês simpático posando com a TV do lado em tamanho real. Ele escolheu logo o modelo de 52 polegadas com acesso à internet, preencheu todos os dados, pagou no Pix parcelado em 3 vezes de R$ 3,50. Parecia bom demais para ser verdade, mas o golpe já estava consumado. E você vai saber que fim levou essa TV milagrosa, que custava apenas R$7, depois do intervalo. A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Sempre ligado em você! Rádio Sertão FM. Você ouve agora. Viagem Culinária. Vai pro Alasca, que tal um sorvetinho? Pois bem, a iguaria chamada de Akutak é uma espécie de sorvete feito com gordura de rena, neve fresca, óleo de foca e restos de peixe. O sabor não deve ser tão doce assim. Você ouviu Viagem Culinária. Rádio Sertão FM, a sua rádio. Toda hora, todo dia. O pior programa do rádio está de volta. Gil Drones, o maior contador de lorotas do rádio brasileiro. Seu sóstenes viu um anúncio de Smart TV a R$7 na internet e acabou comprando. Não é todo dia que surge uma oportunidade dessas, ele pensou.